Länderbezeichnungen und Nationalitäten. Alemannia. Alemão. Áustria. Austríaco. Suíça. Suíço. O Brasil. Brasileiro. A Espanha. Espanhol. A França. Francês. A Inglaterra. Inglês. A Itália. Italiano. Portugal. Português.